óculos maloqueiro de plantão. Vou me arrumar pro frevo, colocar o ferro na cinta. Vou dar bolo na minha dona e curtir o frevo escondido. Não, bandido. Vou curtir um som bandido e fumar muita maconha. Não, bandido. Vou esticar uma carreira e cheirar a noite inteira. Não, bandido. E se rolar uma intera, além do pó fumo uma merla. E se pintar uma cachaça, vou tomar ela sorrindo. Não, bandido. Vou arrumar treta no baile, porque sou folgado mesmo. Não, bandido. Vou treinar um vale tudo e agarrar uma safada. Mina de frevo é foda, gosta de levar porrada. Não tem beijo nem carinho, vou dar só na sua cara. Vou transar sem camisinha, vou fazer uma ninhada. Não, bandido. Mas é no final do baile que o bicho vai pegar. Não, bandido. Vou roubar uma carreta, não volto pra casa a pé. Não, bandido. Bandido sempre dá um jeito, você sabe como é. Vou dirigir alcoolizado, vou virar o Ayrton Senna. Não, bandido. A playboyzada orgulhosa, na parada queima índio. Dá uma de malandrão, mas não encara bandido. Vou te jogar na parada, vou te queimar é de tiro. Não, bandido. Vida de bandido é boa, nunca mais eu saio dela. Vou pegar minha pistola e vou invadir sua chola. Não, bandido. Eu sou um bandido esperto que nem os cana me pega. Não, bandido. Vou fugir da viatura, pula muro é o meu lema. Não, bandido. Aí, maluco, isso é tudo que um bandido de verdade não deve fazer, tá ligado? Pois quem deixa falhas é cobrado lá na frente. Pode acreditar, aí, na moral. Eu fumei muita maconha, curti uma lombra pesada. Vai, bandido. Eu cheirei uma carreira e passei mal a noite inteira. Vai, bandido. Por inventar de fumar mela, fui tirado de noiado. Eu frevo escondido antes não tivesse ido. Vai, bandido. Pois fiquei embriagado e agarrei uma dona feia. Vai, bandido. Eu quebrei a tenebrosa e fui tirado de covarde. Vai, bandido. E a minha mina descobriu e me deu uma peia feia. Mas de repente, camarada, os cana foram lá em casa. Me arrastaram lá de dentro e deram na minha cara. Apanhei, me lasquei, agora já não vejo nada. Vai, bandido. Arranjei treta no baile e os cara me quebraram. Vai, bandido. Fui transar sem camisinha, fiz ninhada de problema. Me botaram na justiça, pagar pensão é o meu lema. Vai, bandido. Se eu não pagar me levam preso, estou morrendo de medo. Vai, bandido. Cala a boca, não se espanta, eu só tô curtindo lombra. Vai, bandido. Agora camarada, eu vou dizer como é que é. Ser bandido não é mole, é dar trabalho pro gambé. Aqui dentro eu tô fudido, você sabe como é. Vai, bandido. Invadi a padaria e os cana não deram estia. Vai, bandido. delegacia. Tomei choque todo dia. Na papo da torre ao lado, eu tô na cela do viado. Vai bandido, ser bandido é embaçado, me fizeram de mocinha. Vai bandido, aí malandro, tá pensando que ser bandido é fácil? Tá por fora, um dia você ganha, mas no outro você perde, véi. Fica de boa.